Alfa Zulu, Alfa Zulu Fox, informa termo de reboque, obrigado e bom dia. Obrigado Fox, obrigado, bom dia. Sono 81 Recife, Martin Amigo Brisa 60 e posso estimado para BPAC. N0640, reporte Bebral, Fernando Brasília 12225, ainda 1252. Rio 2000, visual, para cancelamento, instrumento, base pela direita da 17, o Eco India November. Eco India November cancelado aos 16, desça para o 1500, voe rotatória. 1500, pronta rotatória, Eco India November. November, Vando rotatória, chame a torre agora, 118, decimal meia dúzia. 118,6, eco de November. Torre, Salvador, eco de November, na proa da rotatória, mantendo 1500. K3323, mantém nível 340. Chame agora Brasília na frequência 1230, antena 1273. Pistão 7? Afirmativo. Sim, senhor. Reporte base pela direita, pistão 7, trem baixo travado, avistando Eco India November. Reportará trem baixo travado, base pela direita, Eco India November. Versículo 36, siga com o vídeo amigo 320, vídeo master. Baixado e travado, Eco India November. Eco India November, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vem andando 30 graus, 049, ajuste no 012. Vivo e pouso, na 17, Eco India November. 04 Recife, level 340. Say your sleep time to Beta Bravo Echo, Tango Alpha Romeo. Backtrack para o GraAero, o Echo de November no som do 22, autorizado backtrack, reporte livrando no pátio do GraAero, Echo de November. Reporte livrando, Echo de November. Obrigado, boa noite, bom descanso. Identificação 380, vigilância 3393, Salvador. Engate, Brasília 12425, alternando 1266. 274, maintain level 380, call Brasilia 1230, Nissan level 1270. localizing at level 340, radio severe, flight to Kilo. Overcall, Charlie Alpha Lima, Victor Oscar, call Brasilia Center 12425, FIFA Neighbor 12655. Ciclo 3, tem condições de carregar mais do que o tempo? Chame Brasília 12225, alterno 252, zona 81. Alfa Romeo 3, terceiro vigilância, nosso certo 44. Direita para a 270, o limite mantém a rua 270 por 10 minutos após a sua navegação na rua de Itajaí, 8071.